Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Com o apoio R6 Living, o Audio Scout. Saiba mais em r6living.pt. E hoje vamos olhar, como sempre que estamos a fazer, no interior. E olhando para pelo interior, somos muitas vezes questionados como é que se pode resolver a verdadeira encruzilhada em que se encontra o interior. A resposta, ainda que de conteúdo complexo, é muito simples. O problema do interior só se resolve com a geração de riqueza, só se resolve com a geração de emprego, só se resolve a fazer aquilo que o interior necessita. Dito isto, podemos muito bem ser questionados, mas o que é que isto quer dizer? Vamos a um exemplo concreto. O recente investimento anunciado por parte dos irmãos Gonçalves. Rui e Carlos Gonçalves anunciaram mais um investimento para Oliveira do Hospital e, muito concretamente, para a cidade de Oliveira do Hospital. Um hotel feito na zona histórica, edificado numa casa senhorial e dotado de todas as condições para convidar as pessoas a por lá pernoitarem, passarem algum tempo. Tudo isto é aquilo que se pode chamar um verdadeiro movimento pelo interior. Estamos a gerar riqueza, estamos a gerar emprego e estamos a fazer no interior aquilo que o interior necessita. Neste caso concreto, a cidade de Oliveira do Hospital é claramente deficitária no que se refere à hotelaria e ou restauração. Há também aqui uma nota que importa sublinhar. Os irmãos Gonçalves cultivam mais o fazer do que o anunciar. E algum recato também lhes fica muito bem. São verdadeiramente um exemplo. Recentemente inauguraram uma residência sénior, mais um belo exemplo, e agora anunciam um novo hotel, um hotel digno para uma cidade que bem dele necessita, como Oliveira do Hospital. São estes os verdadeiros movimentos pelo interior. Há que lhes tirar o chapéu. Tirar o chapéu aos irmãos Gonçalves. Em junho não vai haver Cash Resto Zero. Para já, desejamos-lhe um bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Com o Vítor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45. E em reposição, sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio R6 Living. O Discord. Saiba mais em r6living.pt.